Vamos entrar no novo capítulo, onde Imam al-Mujaddid, rahimahullah, disse: Babu qawli ma sha'a Allah wa shi'ta. Ele disse, rahimahullah, capítulo sobre o dizer ma sha'a Allah wa shi'ta. Capítulo sobre o dizer aquilo que Allah quiser e tu quiseres. Aquilo que Allah quiser e tu quiseres. O Sheikh Rahimahullah pretende com esse capítulo dizer qual é o hukum, yani qual é o veredito sobre a pessoa que diz essa palavra. Nós vimos anteriormente, na sequência desses últimos capítulos, que o Sheikh Rahimahullah entrou nos capítulos que falam sobre o shirk que é proferido, yani, nas palavras das pessoas, e as pessoas não se apercebe. E as pessoas não se apercebem de que é shirk. E isso é baseado na palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الآية. Allah subhanahu wa ta'ala disse: e não tomeis parceiros juntamente com Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh Rahimahullah, nessa sequência do capítulo, chamava atenção, ou chama atenção, a palavras que as pessoas podem dizer e não se aperceberem que é shirk. Yani, palavras que é comum, yani, nas pessoas, nos discursos das pessoas, e constitui shirk, e as pessoas não se apercebem de que isso é shirk. E dentre essas palavras, é o que ele, rahimahullah, mencionou como, yani, título desse capítulo: Ma sha'a Allahu wa shi'ta. Yani, o Sheikh quer, yani, quer esclarecer sobre qual é, yani, o hukum da pessoa que diz ma sha'a Allahu wa shi'ta, aquilo que Allah quiser e tu quiseres. Isso, yani, alguns às vezes falam, yani, na conversa, dizem aquilo que Allah quiser e tu quiseres. E isso é comum, como disse. Portanto, o Sheikh Rahimahullah mencionou um capítulo que quer esclarecer esse aspecto. Disse, rahimahullah, an Qutayla أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه. وشيخ رحمه الله menciona como a primeira evidência deste capítulo uma narração a partir de Qutaylah, que menciona que um judeu veio ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. A gente sabe que os judeus viviam em Medina. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam emigrou para Medina, existiam tribos judaicas que viviam em Medina. Um judeu certa vez veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: innakum tushrikuna. Yani, ele veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: vocês cometem shirk. Yani, vocês muçulmanos cometem shirk. E qual é esse shirk que os muçulmanos, yani, que alguns muçulmanos, yani, cometiam? Yani, não eram todos muçulmanos. Takuluna ma sha'a Allahu wa shi'ta. Vocês dizem aquilo que Allah quiser e que tu quiseres. Aquilo que Allah quiser e que tu quiseres. Portanto, esse judeu veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam de que vocês muçulmanos, yani, quer dizer, alguns de vocês muçulmanos cometem shirk. E qual é esse shirk? É proferir essas palavras, dizer essas palavras: aquilo que Allah quiser e tu quiseres. Watakuluna, também vocês dizem wal Kaaba, yani, quer dizer, juro pela Kaaba, juro pela Kaaba. Quer dizer que existiam alguns muçulmanos que juravam dessa forma, e a gente viu as regras do juramento nos capítulos anteriores e tudo que tem a ver com o juramento. Portanto, esse judeu disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam que vocês juram em nome de Kaaba, vocês juram em nome de Kaaba, e isso é shirk. E na narração mais à frente diz: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam, quando viu esse judeu colocar esse ponto, ele informou aos seus companheiros ridwanullah alaihim para que quando jurassem, então, que dissessem wa rabbil kaaba, pelo senhor da Kaaba. Yani, quer dizer, juro pelo senhor da Kaaba, e não juro pela Kaaba, e não juro pela a Kaaba. وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت ما شاء الله ثم شئت. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam educou ou informou aos seus companheiros que se quisessem usar essa palavra ما شاء الله juntamente com uma outra pessoa, então que dissessem aquilo que Allah quiser ou quer, em seguida aquilo que tu quiseres. Quer dizer que não é conveniente a pessoa dizer aquilo que Allah quiser e tu quiseres. Portanto, se a pessoa quiser usar essa palavra dessa natureza, então que diga aquilo que Allah quiser, em seguida tu quiseres. Em seguida tu quiseres. Quer dizer que essa pessoa vem em segundo, está embaixo, não está com Allah no mesmo nível. Você quando diz aquilo que Allah quiser e tu quiseres, ou aquilo que Allah quiser e fulano quiser, você está a colocar Allah subhanahu wa ta'ala no mesmo nível com essa pessoa. Pois você usou i. Você usou i. Quer dizer que estão no mesmo nível. Você está a colocar essa criatura no mesmo nível que Allah subhanahu wa ta'ala. E isso é shirk. É shirk menor. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, nesta narração, quando viu esse judeu a dizer isso, ele sallallahu alaihi wasallam informou os seus companheiros para retificarem isso. Para retificarem isso. Para que não jurassem em nome da Kaaba, mas sim jurassem pelo Senhor da Kaaba, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Também, ele sallallahu alaihi wasallam educou os seus companheiros a usar esse termo da melhor forma, que é dizer aquilo que Allah quiser, em seguida tu quiseres, ao invés de dizer aquilo que Allah quiser e tu quiseres. Portanto, dentre as lições que podemos tirar nesta narração é que al-haq dallat al-mu'min, o crente, o seu objetivo é alcançar a verdade. E veja aqui que quem veio com essa verdade foi um inimigo do Islam, que é Yahudi, judeu. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam não escorraçou a ele dizer que desaparece daqui ou coisa dessa natureza. Não disse também você é shirk, é mushirk, como alguns podiam dizer. O profeta sallallahu alaihi wa sallam ouviu o que o judeu disse e aceitou isso. Daí que ele sallallahu alaihi wa sallam foi corrigir os seus companheiros ou alguns de seus companheiros aquilo que diziam. Daí que o crente não lhe importa quem traz a verdade. Enquanto a verdade chegar a ele aceita isso de quem traz essa verdade e não escolhe pessoas para aceitar a verdade, como alguns fazem. Se a verdade vir com alguém que é seu inimigo ou alguém que ele não gosta, ele recusa isso, por mais que seja verdade. Para ele, a verdade tem que vir do seu sheikh, do seu professor, ou do seu, de alguém que está no seu círculo. Tanto aqui, sallallahu alaihi wa sallam, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, nos ensina a humildade. Nos ensina a humildade. A sermos humildes ao ponto de aceitarmos a verdade, seja quem for a pessoa que trazer essa verdade. E veja numa outra narração, no hadith famoso de Abi Huraira, sobre o encontro que ele teve com o Shaitan, quando o Shaitan vinha roubar Sadaka, e o Abu Huraira sempre pegava ele, o Shaitan, quando foi pego na última vez. O hadith é comprido, eu só estou a dar um resumo. Abu Huraira disse: La arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disse que eu vou te levar ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Vou te levar ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E só para esclarecer, o Shaitan aqui quando aparecia, não aparecia na forma, na sua forma original. Os Shayatin, os Jin, não são vistos na sua forma original. Yani, e o próprio nome Jin tem a ver com yani, a sua característica de que é, eles não são vistos, a menos que eles tomem a forma de um animal ou de uma pessoa. E isso é algo que Allah subhanahu wa ta'ala yani, colocou neles. Portanto, o que nos interessa aqui é saber que Abu Huraira, quando pegou o Shaitan pela última vez, como vê no Hadith, o Shaitan disse a Abu Huraira que eu vou te ensinar algo que vai te proteger contra o Shaitan. Yani, ele é próprio Shaitan, mas disse: Abu Huraira não sabia que ele era Shaitan, porque hoje vou na forma de ser humano. Ele disse: eu vou te ensinar algo que vai te proteger contra Shaitan. E Abu Huraira, radiallahu anhu, arda, o companheiro do Profeta sallallahu alaihi wasallam, que mais narrou narrações a partir do Profeta sallallahu alaihi wasallam, ele gostava do conhecimento. Gostava do conhecimento. Daí que ele andava sempre com o Profeta sallallahu alaihi wasallam, e é a razão pela qual ele narrou mais narrações a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Estava sempre com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando o Shaitan disse para ele: eu vou te ensinar algo que vai te proteger contra o Shaitan, e ensinou a ele a recitar Ayatul Kursi antes de dormir. E o profeta, o Abu Huraira, no dia seguinte, mencionou essa passagem ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E ele sallallahu alaihi wasallam, o que que disse? Disse sadaqa wa huwa kadhub. Yani, disse sadaqa, yani, ele foi verídico nas palavras que ele disse sobre o benefício de Ayat al-Kursi, mas ele por si é mentiroso. Mas ele por si é mentiroso. Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam não disse que deixa lá esse shaitan, o que ele diz não tem nada a ver, é tudo mentira. Não, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui esclareceu, disse sadaqaka, yani, o que ele disse para ti, o que ele disse para ti sobre Ayat al-Kursi nesse assunto específico é verdade. Mas ele é mentiroso. Isso quer dizer que yani, as pessoas podem ser mentirosas e de uma outra vez falarem a verdade. Portanto, o momento que eles falarem a verdade, isso é aceite deles, na medida em que as pessoas conhecem yani, a sua veracidade. Portanto, o crente, yani, o crente aprende ou aceita a verdade de quem quer que traga a verdade, e não escolhe pessoas, como disse, como fazem algumas pessoas. Yani, quando os Ahl al-Bida falam a verdade, ele yani, cobre isso, yani, porque é Ahl al-Bida. Isso não quer dizer que a pessoa deve, como alguns também pensam, de que o fato da pessoa aceitar a verdade de quem vier com a verdade, quer dizer que a gente vai sentar com os Ahl al-Bida. Portanto, aqui há dois casos completamente diferentes. O primeiro caso é a verdade chegar yani, por Ahl al-Bida. Ahl al-Bida falou algo que é verdade. Ou alguém que é mentiroso falou algo que é verdade. Aqui a pessoa aceita a verdade. Não quer dizer que a pessoa deve sair e procurar conhecimento com Ahl al-Bida. São coisas totalmente diferentes. Veja que até no Hadith, Abu Huraira não saiu à procura de Shaitan, mas sim o Shaitan veio a ele e lhe falou isso. E também na narração do judeu, veja que yani, o Hadith é explícito, diz: Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. O judeu veio ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e falou que era a verdade. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam não foi ao judeu à procura da verdade, mas sim o judeu trouxe a verdade ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Tanto devemos saber diferenciar estes dois cenários. Tá aí. Portanto, essa narração mostra-nos isso. Em seguida, o Sheikh rahimahullah menciona uma outra narração, disse: "Walahu aidha an Ibn Abbas أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت". E numa outra narração também, que vem relatado no Sunan Nasai, a partir de Ibn Abbas, radiallahu anhu, disse anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, que certa vez uma pessoa, um homem, disse ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, ma sha Allah wa shi'at, ma sha Allah wa shi'at, disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, esse indivíduo, aquilo que Allah quiser e tu quiseres, aquilo que Allah quiser e tu quiseres. Portanto, aqui veja qual é o erro. Ele usou e aquilo que Allah quiser e tu quiseres. Quer dizer que ele colocou o profeta sallallahu alaihi wasallam e Allah subhanahu wa ta'ala no mesmo nível. Isso é su adab, yani é um mau comportamento, yani é algo que não deve ser feito, yani walillahi mathalul ala. E disse nessa narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viu esse indivíduo a dizer isso a ele, disse: "Aja'altani lillahi nidda?" Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viu esse indivíduo a dizer isso, repreendeu a ele e disse: "Você colocou-me como parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala? Aja'altani lillahi nidda? Bal ma sha'a Allah wahda." Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou esse indivíduo de que você não deve dizer isso, pois isso é colocar a mim como parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala, e isso é algo que yani não é verdade. Hasha lillah an yakuna lahu nadhir. Ele sallallahu alaihi wasallam disse: "Bal, mas sim diga, ma sha Allah, aquilo que Allah quiser somente, aquilo que Allah quiser wahdahu, yani ma sha Allah wahdahu, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quiser somente." Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou a ele a colocar somente Allah subhanahu wa ta'ala. A colocar somente Allah subhanahu wa ta'ala. E veja na narração anterior, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, yani, aquele que quiser dizer essas palavras e querer mencionar uma outra pessoa, então que diga thumma, yani em seguida, aquilo que Allah quiser, em seguida tu quiseres, em seguida tu quiseres. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou esse indivíduo somente a mencionar Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que Allah quiser somente. Os sábios mencionaram de que aqui, yani, o primeiro caso é permitido a pessoa dizer aquilo que Allah quiser, em seguida tu quiseres, ou em seguida fulano quiser. Mas o melhor e o mais completo é a pessoa dizer aquilo que Allah quiser e não mencionar ninguém. Yani, esse é akmal, yani, é a coisa mais completa para o muçulmano dizer Masha Allahu wahda, Masha Allahu wahda, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quiser somente. Quer dizer que aqui a pessoa, yani, seguiu aquilo que é o mais melhor para ele. O mais melhor para ele. E o caso anterior, embora seja permitido, os sábios dizem que essa, yani, segunda, yani, narração, esse segundo ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam é que é o mais completo, é o melhor a pessoa a fazer. E Imam al-Mujaddid rahimahullah mais para frente disse: "Wali ibn Majah an at-Tufayli akhi Aisha li ummiha qala ra'aytu ka'anni ataytu 'ala nafar min al-yahud." Ele menciona aqui uma narração que vem no Sunan ibn Majah a partir de at-Tufayl, que é irmão de Aisha radiyallahu anha wa rida. E at-Tufayl, esse Tufayl era irmão de Aisha, da mesma mãe. Quer dizer que não era filho de Abu Bakr, era irmão de Aisha da parte materna. E esse at-Tufayl, como mencionaram, yani, os ulama hadith, não é conhecido dele senão esta narração. Yani, quer dizer que esta é a única narração que foi narrada a partir de este irmão de Aisha, que é at-Tufayl. E Aisha tem outro irmão, que é Abdurrahman ibn Abi Bakr, que é conhecido, tem várias narrações, como vê no Sahih al-Bukhari Muslim. E é também ele que narrou a narração famosa, onde, yani, menciona a última coisa que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez antes de falecer, que é, yani, usou siwak. Ele, Abdurrahman ibn Abi Bakr, entrou certa vez em casa de Aisha, encontrou o profeta sallallahu alaihi wasallam com a sua cabeça, yani, nas pernas de Aisha, e viu Abdurrahman com siwak, e o profeta sallallahu alaihi wasallam indicou que queria o siwak. E o profeta sallallahu alaihi wasallam usou o siwak e depois disse: "Fi rafiq al-a'la, fi rafiq al-a'la." Disse: "Oh Allah, a mais suprema, yani o mais supremo, yani lugar que é o paraíso." Sallallahu alaihi wasallam. طيب, ele nessa narração ele disse que certa vez disse: "Ra'aytu ka'anni ataytu ala nafarin min al-yahud." Certa vez estava a dormir e viu no sonho, durante o sonho, que ele encontrou um grupo de judeus. Encontrou um grupo de judeus. Fakultu, yani ele disse que eu disse, yani no sonho: "Innakum la'antumul qawmu lawla annakum taquluna Uzair ibn Allah." قالوا انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. O Tufail radiyallahu anhu disse que nesse sonho, quando ele passou por um grupo de judeus, ele disse para os judeus: "Vocês seriam o melhor povo se vocês não dissessem que Uzair é filho de Allah, que Uzair é filho de Allah." E Uzair, alguns sábios dizem que era profeta de Bani Israel, e outros dizem que era um homem yani, com conhecimento, que tinha memorizado, era yani, dos poucos conhecidos que tinha memorizado o Torá, e os judeus acabaram venerando a ele. Portanto, o Tufail disse: "Se vocês não dissessem que Uzair é filho de Allah, então vocês seriam yani, o melhor povo." Então os judeus responderam também, disseram: "Wa innakum la antumul qawm", vocês também seriam o melhor povo se vocês não dissessem que, nas vossas palavras, "Ma sha Allah wa sha Muhammad", se vocês não dissessem aquilo que Allah quiser e Muhammad quiser, aquilo que Allah quiser e Muhammad quiser. Ele mais à frente diz, continuando: "Thumma marartu binafari min an-nasara", em seguida eu passei por um grupo de cristãos. Isso tudo ele está a falar sobre aquilo que ele viu no sonho. "Thumma marartu binafarin min an-nasara fakultu innakum la antumul qawm lawla annakum taqulun al-masih ibn Allah qalu wa innakum la antumul qawm lawla annakum taqulun ma sha'a Allah wa sha'a Muhammad." Ele diz que passou por um grupo de cristãos e disse para eles o mesmo que ele disse para os judeus, mas mudou a palavra, yani Jesus, yani al-Masih, filho de Allah. Portanto, ele disse para eles: "Vocês seriam o melhor povo se vocês não dissessem que Jesus é filho de Allah, de que Jesus é filho de Allah." E os cristãos responderam, yani, disseram para ele: "E vocês, yani, vocês muçulmanos, yani, seriam o melhor povo, as melhores pessoas, se vocês não dissessem nas vossas palavras, ma sha Allah wa sha Muhammad. Se vocês não dissessem nas vossas palavras aquilo que Allah quiser e Muhammad quiser." "Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu." Ele disse, quando amanheceu, ele relatou, contou esse evento que ele teve no sonho a algumas pessoas. "ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته." Ele disse, em seguida eu informei ao profeta sallallahu alaihi wasallam sobre aquilo que ele, yani, esse evento que ele teve no seu sonho. "فقال", e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "هل أخبرت بها أحد؟" "هل أخبرت بها أحد?" Será que você será que você informou este teu sonho a outras pessoas? "Fakultu naam", ele disse sim, yani que já tinha informado outras pessoas esse sonho. "Qala fahamida Allah wa athna alayhi thumma qal", yani o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viu isso, ele levantou, yani na mesquita, diante dos seus companheiros, e yani elogiou Allah subhanahu wa ta'ala e glorificou a ele, como era o hábito do profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de fazer um discurso ou khutbah ele começava por yani, elogiar Allah subhanahu wa ta'ala e glorificar Allah subhanahu wa ta'ala, e só depois é que ele começava a falar. ثم قال, em seguida disse, صلى الله عليه وسلم, أما بعد فإن طفيلة رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. Ele disse que Tufail viu um sonho que informou alguns de vós. وَإِنَّكُمْ كُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا. Yani, ele, sallallahu alaihi wa sallam, disse que vocês proferem, vocês dizem certas palavras que a coisa que me fez eu não vos, yani, não vos proibir é tal e tal coisa. Ele não mencionou aqui a coisa, mas vamos ver na explicação. كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا. Yani, quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wa sallam não proibiu ele de dizer essas palavras devido a algo que proibiu a ele sallallahu alaihi wa sallam de também proibir aos sahabas. فَلَا تَقُولُ, sendo assim, não digam ما شاء الله وشاء محمد. Não digam aquilo que Allah quiser e Muhammad quiser. Não digam aquilo que Allah quiser e Muhammad quiser. ولكن قولوا, mas sim digam ما شاء الله وحده. Aquilo que Allah quiser somente. Aquilo que Allah quiser somente. Tanto os ulama mencionaram aqui que a coisa que proibiu ou que impediu o profeta sallallahu alaihi wasallam de proibir os seus companheiros anteriormente a dizerem essas palavras que os judeus e os cristãos mencionaram no sonho de Tufail, é que Allah subhanahu wa ta'ala era antes de descer a revelação com a proibição disso. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam não fala de acordo com seus caprichos, mas sim o que ele fala é a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam yani demorou yani proibir os seus companheiros de falarem isso. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam já tinha ouvido os seus companheiros já falarem isso, mas não lhes proibiu com o receio de ele proibir algo sem chegar a revelação, sem chegar à revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esta narração também mostra-nos de que yani não é permitido o muçulmano de dizer Masha Allah washet, yani aquilo que Allah quiser e tu quiseres, ou ele dizer aquilo que Allah quiser e fulano quiser e coisas dessa natureza. Tudo isso constitui shirk. E o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui nessas narrações que a gente viu, quando os judeus e os cristãos mencionaram de que isso é shirk, ele sallallahu alaihi wasallam não, yani não disse que isso não era shirk. Quer dizer que ele, sallallahu alaihi wa sallam, concordou com eles de que isso é shirk. De que isso é shirk. Embora seja um shirk menor, algo que não tira a pessoa do Islam, mas constitui shirk. E a base é que o muçulmano deve se abster de tudo aquilo que constitui shirk, seja menor, yani muito menos o maior. Portanto, esta narração também nos ensina de que se quisermos usar al-Mashiyah, yani, a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, devemos mencionar, sem mencionar yani, no mesmo contexto, uma outra pessoa. Como aquele que diz, se não fosse a vontade de Allah e a vontade de fulano, tal coisa teria acontecido ou não teria acontecido. Coisas dessa natureza. Tudo isso constitui shirk. Tudo isso constitui shirk. E também os sábios mencionaram aqui nesta narração de que aqui yani, esta narração mostra de que o sonho, yani, que é verídico, pode trazer consigo yani, benefícios. Pode trazer consigo benefícios. Pode trazer, por exemplo, pode ser um alerta, uma advertência. E também pode ser, yani, a pessoa, o sonho quando é verídico, a pessoa pode se beneficiar em algo yani, mundano. É algo mundano. Mas os sábios chamam a atenção de que nem tudo que a pessoa vê no sonho yubna alayhi ahkam. Yani quer dizer que o que você vê no sonho não tem hukum. Yani la yubna alayhi ahkam. Não é baseado nele hukum, veredito. Yani, por exemplo, a pessoa perdeu a sua carteira com montante de dinheiro. E durante o sonho a pessoa viu que fulano de tal é que levou a carteira. Yani, não convém a ele acordar no dia seguinte e procurar fulano de tal e dizer que fulano de tal você roubou-me. Portanto, aqui ele bana hukumun bina ala, yani, ala ruia. Quer dizer que ele viu sonho e baseou nesse sonho para estabelecer uma sentença. Quer dizer que ele sentenciou fulano como sendo ladrão com base no sonho. Portanto, isso não é permitido. Isso não é permitido. Somente no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, aquilo que os muçulmanos vinham e informavam o profeta sallallahu alaihi wasallam, às vezes, yani, era usado como yani, yubna alayhi hukum, como é o caso daquilo que a gente acabou de ver. Isso no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, no tempo em que a revelação descia. Como é o caso do adhan, os muçulmanos viram o adhan no sonho e informaram o profeta sallallahu alaihi wasallam, e ele sallallahu alaihi wasallam concordou com isso. Portanto, depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, não há quem pode vir e começar a colocar sentenças com base naquilo que a pessoa viu no sonho. No sonho. E os sábios também mencionam aqui ponto que é benéfico, que é quanto mais a pessoa é verídica, mais há chances daquilo que ele vê no seu sonho ser verídico. Quanto mais a pessoa é verídica, há mais chances daquilo que a pessoa vê no sonho ser verídico. Quer dizer que a veracidade daquilo que a pessoa vê no seu sonho, muitas das vezes é baseado na sua própria veracidade. Portanto, se existe alguém que é kadhab, alguém que é mentiroso, caluniador, e vê coisas no sonho, só há chances de que isso tudo nem seja verdadeiro, o que ele vê no seu sonho. Tá aí. Aqui também podemos tirar como lição de que quando a pessoa vê algo no sonho, deve ir para pessoas que são experientes. A pessoa, por exemplo, viu algo importante no sonho, viu algo importante durante o seu sonho, não deve começar a espalhar aquilo que ele viu para qualquer pessoa, mas sim deve procurar pessoas que são verídicas, pessoas idôneas, pessoas conhecidas por yani, salah, por piedade, e informar a eles. Pode ser que eles tenham conhecimento daquilo que é a interpretação desse sonho. E nem todas as pessoas têm essa capacidade de interpretar os sonhos. Portanto, são alguns pontos que podemos tirar a respeito deste capítulo e dessas narrações que o Sheikh Rahimahullah mencionou. Vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que Ele subhanahu wa ta'ala nos firme sobre o monoteísmo, para que possamos viver e morrer sobre o monoteísmo. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، واستغفرك وأتوب إليك.